Good evening, Argentina 1911. be the 1901, do you copy? Hey, Zilla 1901, clear to Sierra Alpha Echo Zulu. Left flight to route, flight level 380. Runway 10, after departure, right turn. Tango 1 departure, then Lisbon, then Sierra Golf Romeo. Flight level 380. Squawk code 5566, Salvador Departure 120.80. Clear. 3-0, clear to 6-1 with 1-0, after takeoff, right turn, number 1, after Leda, after Sierra Golf, Golf Romeo, 3-5, 3-2, and 5-5-6-6, can you confirm? Confirm, 5-5-6-6, the flight level is 380. That is correct, 3-2, departure 120.8. Call you back right, 7-1-9-1-1, come right to pushback and parade. Call you back for pushback and start up, Argentina, 1-9-1-1. Juliette para o portão 1-0. Alfa Juliette para 1-0, para 3-2 também. Obrigado, boa noite. To Guarulhos, flight level 360 via flight plan routes, flight level 360. Runway 10 after departure, right turn, number 1, Leda, Motiva. Squawk code 5564, summon departure 120.80. clear for pushback and start up. I'm a right for taxi. Roger. Yeah, pushback and start up, call you before taxi. Data 1901. Call me while we're taking off. Can you come 07? Roger, taxi the April, call you before India, in a 19011. Thank you. Houston 1911, they have one at 5-9, contact some of the departure 120 Desmond 8. Roger, continue climbing up to flight level 380 by number 1 departure, Argentina 1911. 119911, call to the center sequence. 128-35, descending 125-10. Para aeroporto de Guarulhos, via rápido plano de voo, nível 360, pista 110, após decolagem primeira curva direita, saída São Leandro, transição Mótiva, 5007, controle 12028. Autorizado 360, Guarulhos, é a onda 10, curva direita, o perfil da São Uno, transição Mótiva, 5007, 12028, controle do 1161. Estados Unidos. Confirme, é o Vitor. Estou para você, nada remoto, estão ótimos. Ok, Seix, bom dia. 136 após 4 horas e 10, alterna Galeão. Bom, Leão, tá localizado via taxa engine, ponto no ponto de espera, 110-7. Batida, considerando o ponto de espera, voo no 1 no Leão. Contato radar, viu? Eu estou fazendo, fui para a linha de voo 360. 360, foi o 1, foi o 1 da 1. Alterna do desvio, valido. Mas o termo do desvio vai valido com o número 61.